que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks. Mais um sabadão de rock and roll até as 4 da tarde pra você curtir tudo que você tem direito e mais um pouquinho. Hoje, já fizemos isso uma vez, se não me engano é o 3 ou 2. Não, é o segundo, ó. Segundo especial que a gente faz aqui, tem faixas dos primeiros álbuns de cantores e bandas famosas, cara. Primeiro álbum, esse daí você tira uma ideia do que vem pela frente. Quem conhece a carreira, as músicas, a história das bandas e vocalistas aqui, vão ver que realmente a primeira... Tem grupo que começou já lá em cima e depois foi caindo. Tem os que começaram baixinho e foram subindo. E tem uns que começaram lá em cima e continuaram lá em cima até hoje. Quem tem competência não sai lá, não. Difícil, ó. Eu não sei quem que falou. Fazer sucesso é fácil. Difícil é se manter lá em cima, no topo, fazendo sucesso. Realmente, isso é uma verdade. E nesse programa de hoje você vai ouvir AC/DC, Black Sabbath, Sepultura, Black Label, Blaze Bailey, Dio, Gotthard, Great White, ICDF. Deixa eu ver aqui. Iron Maiden, Judas Priest, Kill, King Diamond, Leonard Skinner. Tem que falar com sotaque, porque eles são caipira mesmo. Leonard Skinner. Menor, Metallica, Motley Crue, Nazaré, Queen, Rex, Rainbow, Tesla, UGO, Wasp, tudo isso pra você até as 4 da tarde, tá bom, né? Vai ficar bom mesmo. Vamos lá, começando então com o primeiro álbum do AC/DC, do álbum High Voltage, alta voltagem de rock and roll. E o nome da música já dizia tudo que eu tava falando aqui agora. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. É um longo sucesso até o sucesso, é um longo caminho até o sucesso se você escolhe o rock and roll. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Vamos lá, AC/DC. Riding Thank you. I drank all my fucking brew. Now I ain't got no more. flame, because the flame can burn. Better to not fail again than never to win or to turn. Better to be on your own than trust a friend might betray. Better not follow a dream that don't come true anyway. Play to win, not scared to lose. Walk the path you choose. Fortune favors the brave, risking it all again and again. Fortune favors the brave, all left to fall, they climb up again. Ignite the doubts of the fear, traitors to all you believe. Now that you're getting so near, still they just cry to deceive. Taking a risk at a time, trying to live every day, trying to know your own mind, never to care what they say. Play to win, not scared to lose. Walk the path you choose. Fortune favors the brave, Blaze Bailey, cara, você que curte rock and roll deve estar falando, pô, conheço esse cara de algum lugar. Ele foi vocalista do Iron Maiden, cara, tanto que a carreira solo dele começou no ano 2000, esse álbum aí que você tá ouvindo aí, The Brave, é o nome da música. Black Label Society, do Zakk Wylde, que começou como guitarrista do Ozzy Osbourne, depois o Ozzy virou pra ele agora, você pode andar com suas próprias pernas. E realmente, o último álbum do cara tá demais. Não é esse aí, você ouviu o primeiro álbum. Esse aí mais um começou também no finalzinho dos anos 90. World of Trouble, Accept, Street Fighter, tá? Nada a ver com joguinho, nem um filme, não confundam. Black Sabbath, do primeiro álbum, cara, esse primeiro álbum do Black Sabbath é realmente uma coisa incrível. A música é Wasp, Behind the Wall, Behind the Wall of Sleeps, Atrás do Muro de Dormir. Até hoje não entendi o que o cara quis dizer com isso, cara. Até hoje eu não entendi. Behind the Wall of Sleeps, tá? É. E NIB. NIB era uma brincadeira que eles fizeram lá, um apelido que deram pro baterista lá do Black Sabbath, ok? Bom, e AC/DC, It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. Essa foi a primeira sequência do especial primeiro álbum. A gente vai pro break e na sequência tem mais, não saia daí. Classic Rocks. Pois é, nessa sequência, mais uma do Dio. Cara, não tem como não tocar. Do primeiro álbum do Dio, eu já disse, do álbum Holy Diver, tá? A rádio comprou na época, né? Quando eu vi, só a capa já vale. Holy Diver é o mergulho sagrado. Traduzindo, é mergulho sagrado. A capa é um visual incrível, cara. E quando eu coloquei a primeira faixa, eu falei, bom, já de cara já me ganhou, né? já conheci o Dio do Rainbow. Esse foi o primeiro álbum da carreira solo dele. Aí então fiquei de bobeira mesmo. A gente vai ouvir, ó, Dio, Gotham, Great White, Ice on the Earth, Iron Maiden, Judas Priest. A gente começa com uma das músicas mais lindas do Dio. Uma das mais, tá? Não é a mais. Rainbow in the Dark. Vamos lá. Olha, tá aí o exemplo perfeito do que eu falei no começo do programa. O primeiro álbum, de repente você fala, cara, eles fizeram isso aí. Primeiro álbum é assim mesmo, cara. Às vezes é fraquíssimo, depois vai aumentando, vai melhorando. Eu reconheço que esse primeiro álbum do Judas Priest realmente deixou muito a desejar, mas eu consegui salvar essa música aí, Rock and Roller, mais ou menos. Do segundo em diante, você vai ver, outro dia eu vou tocar, vocês vão ver a diferença, você vê como é que é a primeira vez. Primeira vez o cara tá nervoso, aquela coisa toda, você lembra da sua primeira vez, né, meu amigo? Né? Então você sabe do que eu tô falando, né? É a mesma coisa na música, em tudo quanto é lugar. Primeira vez o cara tá sempre nervoso, ou não faz errado, ou faz mal feito, ou não faz do jeito que queria. Bom, você ouviu aí Judas Priest, Rock and Roller, Iron Maiden, Phantom of the Opera, tá? Ainda com o meu vocalista predileto do Eric, o Paul Dayano, Ice and Earth, a música também título Ice and Earth, Great White com Bad Boys, Gotham, Downtown, tá? Downtown é centro, é Downtown, é centro da cidade, Downtown, e Dio, Rainbow in the Dark. A gente vai pro break e volta, na sequência tem Kill, King Diamond, Leonard Skinner, Manowar e Metallica, não sai daí, eu volto já. Pois é, mais uma sequência pra você aí ao vivo, tá? Classic Rock são os clássicos do rock pra você. Você curte ao vivo os primeiros álbuns, os últimos álbuns. Bom, e de vez em quando, como já disse aqui, a gente vai fazer um especial, falei de vez em quando, tá? Que é realmente duas horas de um grupo. Só quem não gostar desse grupo não vai ouvir o programa, aí fica uma coisa meio chata. Mas quando tiver tipo assim, ó, Rock in Rio, em setembro, vocês vão ver o que, é que a gente vai fazer aqui. Espera! Vocês vão ver o que, é que a gente vai aprontar aqui em setembro, no mês do Rock in Rio, tá bom? Olha, nessa sequência tem Kill, King Diamond, Leonard Skinner, Manowar e Metallica. A gente começa com Kill, você que não conhece, Metal Generation. Vamos lá.

Olha, tá aí o outro lado da moeda. Eu falei da música do Judas, Rock'n'Roller, que era horrível, que é o primeiro álbum. E o primeiro do Metallica é realmente demais. Muita gente diz que é um dos melhores. Tem gente que fala que prefere o álbum preto, o Black Album. Mas o primeiro do Metallica também tá muito pauleira. Como se dizia na época, rock pauleira. Nossa, isso é coisa de coroa mesmo, coisa minha mesmo, da minha idade. É, você também, né? Rock pauleira. É, esse termo, de repente, a gente nem sabe o que é isso, o que é a pauleira. Ah, deixa quieto. Ó, Metallica, Seek and Destroy, do primeiro álbum, Manowar, Petrohime, Leonard Skinner, Freebird. Cara, essa música, Freebird, realmente tem um solo de guitarra de 3 minutos. São 2 guitarristas, tá? Os 2 revezando no solo, são 3 ou 4 minutos de solo, finalzinho da música. Você vai ouvir. Aliás, você ouviu, né? Tá? Leonard Skinner, Freebird. Ao vivo, outro dia eu vou tocar ao vivo, que é maior ainda o solo. Você vai ver que esculacho que é, meu amigo. King Diamond, Halloween é o nome da música, e Kill Metal Generation. A gente vai pro break e volta com a última sequência do programa de hoje. Volto já. Vamos então para a última sequência aqui do programa de hoje, com faixas dos primeiros álbuns dessas bandas incríveis, cara. Como você mesmo disse, como eu disse, aliás, no começo do programa, você deve ter reparado. Muitos ficaram devendo, muitos já começaram muito bem, alguns começaram mais ou menos. É aquela coisa, ninguém é perfeito, cara. Ninguém já acerta logo de primeira, tá? Vamos para a última sequência então com, olha, vai rolar Motley Crue, Nazaré, Queen, Rats, Rainbow, Tesla, U2O e Wasp, tá ok? A gente começa com Motley Crue, com Livewire, aliás, Motley Crue que tá no Brasil, se eu não me engano, fez um show que todo mundo meteu o pau. O vocalista tava, cara, em forma de barril. Não, sério mesmo, cara. O Vince Neil, cara, que é aquilo, rapaz? Mostrou lá, o cara realmente tava em forma de barril. Vince Neil super gordo, o único que salvou ali foi o baterista Tommy Lee. Tommy Lee foi o cara que pegou a Pamela Anderson, deu porrada nela, ele que merecia apanhar, cara, que é isso? Deixa quieto. Bom, a gente vai começar então com o Motley Crue, já havia falado aqui, Livewire. Vamos nessa, cara. Come on, baby,

Pois é, cara, é uma pena. Quando chega o final, dá um gostinho de quero mais, não é mesmo? É isso que é bom, ficar com um gostinho de quero mais. Aí você vai ficar esperando até a próxima semana. Eu sei que uma semana é muito tempo, mas é legal. É bom a gente esperar, porque sempre vem coisa boa. Isso aí eu garanto pra vocês. Olha, o Wasp Bad, You Joe, Go Back to Hell, Tesla, Too Late for Love, Rainbow, Man on the Silver Mountain. Já tem o Dio aí de novo aí, ó. Rat, You Got It, Queen, com Fred Mercury, que eu considero um dos melhores vocalistas que eu já ouvi até hoje. Um frontman, como eles chamam. O frontman é aquele cara que fica ali na frente da banda, vocalista, e chama a atenção de todo mundo, porque o cara não para e tem uma presença de palco incrível. Tinha, né? Uma pena. Queen com Keep Yourself Alive e Nazaré com Razamanaz e Motley Crue, Live Wire. Bom, chegamos ao final então de mais um programa ao vivo. Ao vivo não, tá vendo? Eu tô parado aí no primeiro programa da semana passada. Mais um programa com primeiros álbuns, tá? Faixas dos primeiros álbuns de bandas conhecidas e cantores também conhecidos. Semana que vem tem mais, e como eu já disse pra você aqui hoje, a gente vai fazer mês de setembro. Você espera que vai ser um mês todo especial aqui no Classic Rock. Você vai curtir as bandas do Rock in Rio. O que for Rock in Rio, a gente vai tocar, tá? Não vem com essa de querer ouvir aqui Rihanna, Katy Perry, essa turma toda aí que você não vai ouvir, não. Na boa, tá ok? Sem menosprezar ninguém, tá? Rock and roll é rock and roll. E Rihanna, Katy Perry, Cláudia Leite, né? Sandal. Ainda vocês sabiam que até o Martinho da Vila tá no Rock in Rio? Pois é, é nesse tom de lástima que eu me despeço de vocês hoje, desejando um bom sábado, tá? Um bom sábado pra vocês. Se for dirigir, não beba, meu amigo.